quando Levindo completou 21 anos, sua mãezinha lhe recebeu os amigos, festejou a data, solenizou o acontecimento com grande alegria. No íntimo, entretanto, a bondosa senhora estava triste e preocupada, porque o filho, até a maioridade, não tolerava qualquer disciplina. Vivia ociosamente, desperdiçando tempo e se negando ao trabalho. Aprender as primeiras letras a preço de muita dedicação materna. E lutava contra todos os planos de ação digna. Recusava bons conselhos e se inclinava francamente para o desfiladeiro do vício. Nessa noite, todavia, a abnegada mãe orou muito, mais fervorosa, suplicando a Jesus e a Maria Santíssima encaminhasse o filho à elevação moral. Ela o confiou ao céu, com lágrimas, mas convicta de que o Mestre Divino iria amparar aquela vida jovem. E as orações da devotada criatura foram ouvidas no alto, porque Levindo, logo depois de arrebatado pelas asas do sono, sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual a exibir largo documento na mão. Intrigado, por que não dizer medroso, o rapaz lhe perguntou a que devia a surpresa de semelhante visita. O anjo fitou nele os grandes olhos e respondeu com toda a firmeza: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito pessoal. Enquanto o moço arregalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia: até hoje, para sustentar tua existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros, 3.000 peixes diversos, nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando-se às do arroz, do milho, do feijão, do trigo, de várias raízes e legumes. Em média calculada, bebeste 3.000 litros de leite, gastaste 7.000 ovos, comeste 10.000 frutos, tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma verdadeira devastação. E além disto, não relacionamos aqui os sacrifícios maternais, os recursos e doações de teu pai, os obséquios de amigos, atenções dos vários benfeitores que te rodeiam. E em troca, que fizeste de útil, hein? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela do teu débito imenso. acreditas porventura que o centro do mundo repousa nas tuas necessidades individuais? Que viverás sem conta nos domínios da criação? Trata de produzir algo de bom, marcando a tua passagem no mundo. Lembra-te, a própria erva se encontra em trabalho divino. Não permitas que a preguiça paralise o teu coração e desfigure tua alma. O moço espantado passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e acordou debaixo de um forte espanto. Amanheceu. O sol de ouro, como que cantava em toda parte, um hino glorioso ao trabalho pacífico. Levindo escapou da cama, correu até a mãe dele, exclamando: mãe, arranje-me trabalho, arranje-me trabalho. Oh, meu filho, disse a bondosa senhora, que alegria, mas que foi que aconteceu? E o filho, preocupado, disse apenas: é, nessa noite passada, eu vi a conta da vida.